Voltamos aqui, estamos ao pé da letra, conversando com o compositor Carlos Careca, que também é ator, né, Carlos? Sim, às vezes eu ataco de É, foi ator uma também. coisa interessante que eu me lembrei disso, porque a gente estava falando no bloco anterior sobre Sim. composição e tal, né, sobre a arte em si. E muitas vezes, e eu sou um cinéfilo inveterado, e curto muito todo tipo de filme, né? E a gente vê que na sétima arte também tem essa vulgarização e também tem a elitização, vamos colocar assim, né? E no Brasil também acho que a própria cinema acompanha tudo isso, né? A música tem um momento em que a música e o cinema, a arte como um todo parece que vai numa mesma onda, né? É o produto da nossa grande mídia, né? Assim, que acaba impondo um certo tipo de arte, de música, de cinema, que acaba sendo quase que colocado goela abaixo do ouvinte ou do público em geral, né? Eu mesmo, assim, não sou muito fã do cinema brasileiro atual, apesar de reconhecer que existem muitos talentos como atores, diretores, escritores, mas o resultado sempre me deixa muito muito nervoso, porque muitas vezes os filmes que são feitos no Brasil me parecem assim grandes novelas, parece um É, novelão, entendeu? tem tido esse Até um... apelo, né? E tem alguma, claro, tem algumas exceções. Eu gostei muito de alguns filmes brasileiros que eu vi, mas 80% tem esse compromisso com a televisão que me deixa meio chateado, porque o cinema não é televisão, né? O cinema é outra linguagem, e está muito misturado, né? Está muito assim rendido, no caso, para a televisão, a coisa do Sim. cinema. E mesmo o cinema americano também, eu não curto muito assim, assisto, mas eu gosto mais de produções independentes, Então, produções é o que... que eu tô querendo chegar que de repente teu produto aí, o Made in China, né? Também ataca Sei. esse tipo de mídia, né? Sim, claro. Tem até uma música no disco que chama Mídia, né? Desculpa. Nós somos produto dessa mídia que colocam na cabeça da gente. Vai da gente escolher, né? Eu parei de ver televisão porque é impressionante. A televisão, ela é muito lenta e muito repetitiva. Então, o que tem me salvado mesmo a minha vida, assim, em termos de informação, é a internet, né? Onde eu consigo filtrar mais e escolher o que eu quero Mas ver. também é um garimpo, né? Também, né? Não, é um garimpo, claro. Se você ficar só correndo atrás do que te mandam, você está ferrado, porque... Mas você buscar informações legais dentro da internet é muito melhor. Pelo menos é o que eu tenho feito até agora. E tenho ido ao cinema, sim, ver filmes franceses, às vezes um filme do Oriente Médio, iraniano. Eu gosto muito do cinema argentino e tal, porque são filmes que me fazem pensar também. Não são filmes prontos, já como se fosse um Entendo. sabonete. São filmes que tem assim um pensamento, Dá tem... uma música bonita, né? Um filme como um sabonete, né? Dá uma letra boa. É verdade. Tem um filme italiano que uma vez eu assisti, chama, acho que é Ladrões de Sabonete, alguma coisa em cima do Ladrões de Sei. Bicicleta. Eles faziam uma crítica à questão do cinema e da propaganda. Então, é uma boa ideia, realmente. E deixa eu fazer uma pergunta com relação ao álbum, né? Made in China, né? Ele foi Sei. concebido, o álbum foi concebido para ser as músicas terem um link entre elas, né? Olha, mais ou menos, viu, Bruno? Não pensei nisso, porque eu vou compondo assim durante uma época e vou colocando numa certa gaveta, entendeu? abro um folder dentro do meu desktop e vou colocando aquelas canções ali. Depois eu faço uma junção entre elas, né? Algo que se assemelhe, então. É, exatamente, as que ficam mais parecidas. E também o fato de ter trabalhado muito com o Márcio Nigro, ele fez os arranjos e ajudou a fazer a produção, deu essa impressão de que as músicas têm essas ligações, né? Por causa da instrumentação, então fica uma coisa mais homogênea nesse sentido, assim, De de álbum, né? ficar parecido. É, mas não foi pensado antes do álbum, foi durante o processo mesmo. Eu estou falando isso porque eu sinto falta muito disso, assim, desde a década de 80, do álbum em si, né? Porque hoje a Sim, gente tem trabalhos das pessoas, mas são muito seccionados, né? E às vezes eu me lembro, e ainda, acho que todos os compositores são assim, ainda, né? Eles têm uma leva de músicas que se conversam, né? Porque é um momento, né? Às vezes ele quer comentar sobre um assunto numa determinada música, mas não consegue a sua totalidade e acaba fazendo o resto na outra, né? Claro, é, mas vai do produtor e do próprio artista, na hora que estiver concebendo o álbum, fazer essa mistura para que fique E como é que homogêneo, você né? escuta música É, hoje? Você escuta música assim, seccionada, assim, ou gosta de ouvir o trabalho todo? olha, dos dois jeitos, né? Os discos que eu recebo ou que me mandam pela internet, eu escuto eles inteiro. Ou então, quando eu quero ouvir uma coisa assim, que eu já conheço, eu escuto seccionado, né? Mas eu, em casa, assim, eu procuro mais ouvir música erudita mesmo, porque a música popular, ela é cansativa se a gente trabalha com ela o dia inteiro. E ainda ouvir música popular é meio complicado. Então, para que fazer meu ouvido trabalhar mais e rejuvenescer, digamos, entre aspas, eu tenho ouvido muita música erudita, assim, na internet Sim. mesmo. Tem um site que tem todos os discos, chama RDO, e lá eu escuto muito Bach, Beethoven, essas coisas que me dão assim. E claro, às vezes escuto música popular também, mas eu escuto bastante seccionado, como você Entendo. falou. Mas a erudita, na verdade, praticamente é a cama, né? Da música popular, né? Sim, exatamente. É a base de Isso. tudo, né? É a base de E tudo. a música, ela na escola, como é que você pensa? Deveria ser um pouco mais interessante isso aí? Projeto mais forte, não? Nossa, isso aí é uma coisa que eu venho falando há 30 anos. A música na escola seria um grande auxílio para que a música voltasse a ser uma coisa A ter importante no público, né? Brasil, né? Exatamente, porque o que a gente faz, nós que fazemos música popular brasileira, a gente praticamente faz uma coisa que deixou de existir quase no final dos anos 70, né? Começo dos anos 80, houve a invasão do rock and roll brasileiro, que eu também não sou muito fã, exceto algumas coisas, mas a música popular brasileira, a música ou músicas que eu considero assim de qualidade, elas deixaram de existir na grande mídia, né? Sim. E a música na escola seria super legal, porque aí as crianças poderiam comparar, né? Olha, existe isso, mas existe isso aqui também, então para poder escolher, né? E também chegar, né? Porque a música erudita sempre trabalhou muito mais com a sensação do que com a comunicação direta, né? Exatamente, aquela comunicação Isso, rápida, né? Você falou tudo, a sensação de ouvir uma música boa é muito diferente de quando você ouve uma que tem música. uma mensagem mais direta, né? Até eu acho que você é um cara que gosta de também trabalhar com instrumental apenas e trabalhar com essa comunicação através só da sensação, né? E que é Sim. importante também, porque é uma espécie de exercício, porque tem muita gente que procura música pela voz, pela letra, né? e esquece todo e não e fecha o ouvido todo para o arranjo, para os detalhes, né? Sim. E muitas vezes não é nem isso, né? As pessoas procuram a música pelo regulado das É, eu cantoras. acho que foi até uma Ou. sequência, né? Começa a se colocar a letra e se descarta o arranjo, né? Você não precisa mais do arranjador, né? Fica até econômico, né? Exatamente. O cara, que nós vamos trabalhar aqui mais um pouquinho aqui, vamos escutar um pouquinho mais do teu trabalho. Daqui a pouco a gente volta no terceiro bloco, pode ser? Ok, vamos Ok. escutar então um pouquinho mais de Carlos Careca, que é o nosso convidado aqui no Ao Pé da Letra, aqui na Rádio Sarau. Já voltamos.